Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seres humanos e robôs que escutam outros seres humanos e robôs na internet. Eu sou Fernando Baroni e aqui está Thiago Pirocóptero Zantique. Olá. Isso não é um podcast. A gente tá virando uma entidade única, né? Que medo. É tipo Venom. Quem é o simbionte? Eu ou você? O simbionte é o Ayrton. A gente é o Ed Brock, é o Ed e o Brock. Ai, ai. Tudo bem com o senhor? Tudo bem com o senhor. É, daí seria Thiago FB Zanetic, Thiago Fubu Zanetic. Thiago Baroni. Você gosta desse nome, Thiago Baroni? Outro dia eu fui no cemitério, peraí. E Fernando Zanetti? São dois sobrenomes fortes, né, assim. Acho que puta, é verdade. Encaixa. Se a gente casar, eu quero manter o Zanetti e você vai querer manter o Baroni. Então vai ter que ser ou Thiago... Não, é, ou cada um, né? Ou Thiago Baroni Zanetti, e daí você vai ser Fernando Zanetti Baroni. Você não tem outro nome além de Baroni, né? Não. Sobrenome. Ah, tá. Você é que nem eu, Fernando Baroni. Mas você tem o P. É, o P é o verdadeiro. De palmito. Não, é pirocóptero essa semana. Palmito makes sense. Thiago Potolismo, Zanetique. Aconteceu algo com você? Não. Nada demais. Eu tenho uma pilha de originais pra avaliar. Ah. E olha... Ai, cara, que susto. Quanto mais o tempo passa nesse mundo da edição, mais eu entendo por que americanos usam o termo sludge pile. Tem esse termo, eu sabia. Que é, a pilha de originais das editoras é chamada de sludge pile. Ficou com o microfone. Porque é bem isso, cara. Você olha um monte de coisa pra tentar achar algo trabalhável no meio, sabe? Todo mundo tem uma ideia, todo mundo manda, mas nem todo mundo nasceu pra fazer livro. Isso é verdade. É verdade. É, ninguém, não é todo mundo que escreve. A ideia... Ó, a ideia... Eu não vou falar que é fácil de ter, porque não é fácil. Porém, ter a ideia é tranquilo até. É. Perto da parte que é o que vem depois, que desenvolver é desenvolver a ideia. E tem muitas outras coisas, porque às vezes você consegue escrever um livro, só que existem outros detalhes, narrativa... Assim, você pode escrever um livro, não quer dizer que ele ficou bom. Sim, e outra coisa, quem escreve um original, quem quer mandar um original para uma editora, precisa pelo menos um revisor. Ou você seja bom o suficiente em português para isso. Dá uma brochada na hora que você vai ler, tem muito erro. Não é que dá uma brochada. Tipo assim, um editor profissional, ele não vai levar a sério na hora que ele chegar e vai ver um livro com erros. Não, isso é de menos, porque todo mundo comete erros escrevendo. Claro, para isso que tem revisor. Alguns autores que são considerados ótimos, aliás, erram muito na hora de escrever. Ó, o Quentin Tarantino, apesar que ele não é escritor, mas ok, é um exemplo que me veio à mente agora. Ele... O Inglourious Basterds, né? O Bastardos Inglórios. Uhum. Em inglês é Inglourious Basterds com E, né? Com E, que é um erro. É um erro. Por quê? Porque ele cometeu esse erro no roteiro inteiro. Na verdade, o Quentin Tarantino é muito ruim... Escrevendo. Ele é bom para escrever, ele não é bom escrevendo. Só que aí é um exemplo extremo. A gramática, a ortografia do cara não é lá essas péssima, coisas. Porque ele passa para uma revisora, se não me engano, todos os roteiros dele. Porque ele não sabe, entendeu? E ok, o escritor precisa ser o cara que manja tudo, não errar uma vírgula. Não, para isso existem os revisores. Exatamente. Só que o mínimo, que tem que estar aceitável. Então, porque te tira da história. Oh, o meu mesmo, quando eu mandei o original, hoje em dia eu olho e tem um monte de vírgula faltando alguma coisa na primeira página. Uhum. Mas assim, você vê que você não são erros graves. Erro de concordância, essas coisas não tem. É que, assim, pelo menos ao meu ver, enquanto editor, eu preciso me colocar no lugar do leitor quando eu tô avaliando uma obra. Sim. E se tem muito erro, te tira da história. Então você começa a prestar mais atenção no erro no que o cara tá tentando te contar. Uhum. Então isso interfere. Só que assim, se a ideia for boa, se o estilo do cara for bom, a narrativa dele estiver legal... Uhum. Você corrige isso. Você corrige. Isso não é problema, fim das contas. Não, né? Você faz um copy desk e tal lá. Vai passar por duas revisões, provavelmente. Não, mas passa naturalmente, acho que são duas. O normal é uma. É uma, né? É. Às porque vezes você passa por duas. Não, o meu passou por duas, porque ele passou por duas leituras de dois editores, e aí depois ele voltou pra revisão. Ele teve duas preparações diferentes. Exato. E aí ele voltou pra revisão, mas assim, uma revisão rápida. Tipo, bater só as partes que foram mexidas mesmo. É que acontece muito quando a primeira revisão tem muita coisa, que aí a diagramação vai bater muita emenda. Ah, sim. vai fazer muita emenda, normalmente passa por uma segunda, porque às vezes caga todo o resto, né? Uhum. Na hora que você vai diagramar, você tá mudando muita coisa, às vezes ferra aí, finalização e tal, daí você tem que mexer em tudo de novo. É uma desgraça. Isso aí. E na gringa, algumas editoras têm os sludge readers. Ah, tem? O trabalho do cara é separar o lixo do luxo. Bom, eu trabalharia com isso fácil, porque eu tenho um olho bom pra essas coisas. Não. Você fala isso agora. Não, mas, meu... Espera sério? Você ler 50 livros horríveis. Sim. É foda. Eu vi uma foto de uma mesa de um editor... Não era da Penguin, era uma editora dessas grandinhas até. E era uma foto da mesa dele, assim, você só viu o topinho da careca dele, assim, sabe? E, assim, era um monte, assim. E ele falou, não, eu não arrumei pra foto. Eu tava assim, minha mesa, quando eu cheguei essa manhã. E era um monte de original. Só que assim, no meio você via uns lá com espiral, essas coisas. Não façam isso. É, só atrapalha, meu. Não, atrapalha assim, eles não vão levar a sério. Não é um trabalho de escola. Porque assim, na moral, quer facilitar o rolê mesmo? Manda digital. Depende, não tem, tem editora que não aceita. Quando eu fiz eu mandei pra quatro editoras quando eu queria publicar. 11 Reis Princípia. 11 Reis Princípia. Três pediam o manuscrito mesmo. Uhum. E uma pedia digital. Aí eu... Tranquilo. Eu só imprimi três mesmo. E essa quarta eu mandei o digital. E na verdade eles não pediam digital. Eles pediam os 10 primeiros capítulos. Uhum. 10 primeiros capítulos ou não sei quantas páginas. Eles tinham essa coisa. É, melhor. Porque daí se te interessa, você manda o resto. Sim, né? eu acho mais interessante. Tipo, tanto é que... Dica para pretensos autores, coisa do tipo. Trabalhe muito, mas muito bem o começo do seu livro. Não só para a editora, mas como para o leitor também. Leitor. Se você não fisgar o cara no começo, que é o que ele vai abrir na livraria para olhar... Sim, sim. Você se fudeu, você não você vai vender. Fudeu. Exatamente. Não, a primeira página do seu livro é tudo. Porque é onde o leitor vai ser cativado. Você tem que puxar ali. Puxar ali. Eu tenho comigo, assim, que eu consigo ficar imerso numa história de verdade até a página 100. Quando o livro não consegue esse feito... Muitos livros é na página 3, na página 5. Mas se até a página 100... Você dá uma chance até a 100. É, eu vou bem até, viu? Tem livro de 230 páginas, sabe? Então você só compra livros de até 130 páginas. É isso. Não, mas assim, eu vou, tá? Vou tranquilo, bonitão, tô lá. Se até a página 100 não conseguiu me cativar, fodeu. Por exemplo, tem um que o pessoal daqui gosta muito, que chama O Prince of Thorns, né? Que é Trilogia dos Espinhos, eu acho que é o nome. Acho que é. A edição é um dos livros mais bonitos que eu tenho na minha coleção. Tanto que, na verdade, eu vou trocar no sebo. Só que eu não consegui. E olha que eu li o primeiro volume inteiro. Só que eu comprei os dois primeiros na mesma coisa. Quando eu fui ler o segundo, eu falei, não dá. Eu li as exatas primeiras 17 páginas e não consegui. Sabe que, normalmente, quando eu vou pegar um livro... Já puxando o gancho pro nosso tema de hoje, veja só. É você ver. Ah, livro 1 de 3, livro 1 de 5, livro 1 de 7 da série de Bimba. É. Já me dá uma preguiça do caralho, sabe? Dá. Quando eu pego um livro que me interessa e ele é uma série, especialmente se não foi terminado de escrever ainda, sim. Eu deixo pra depois. É, exato. Tem isso. Porque, puta... Série é um negócio complicado. Eu não vou falar que eu busco evitar. Eu não busco evitar, só que assim... Até mesmo com o seu primeiro livro, o livro 1 de 3, né? De 3. Não, e eu gosto de trilogias, tetralogias, essas coisas do tipo. Eu acho foda uma pessoa que chega assim, ó... Eu não fiz nada ainda, eu tô fazendo uma série de livros de 5 volumes. Não, esquece. Isso é pelo amor errado, de Deus. Véio. Não, quando eu fiz o vídeo com o pessoal do Ninguém Distopia, vai assinar com você, não, né? Não, exato. Não, eu assinei trilogia, puta, foi tipo... Sinceramente, foi um milagre. É difícil. Assim, trilogia do tá um pouquinho mais fácil, mesmo. Sabe? Porque são três. Três. Três não é um compromisso enorme, sabe? Sim. É. E nada impede da editora simplesmente cancelar sua trilogia se ela não vender bem. Sim, claro. Aí você fica frustradão junto com a editora porque você não vai terminar a sua história. Não, e às vezes você publicou um, aí, ou dois, e aí você fica com o terceiro na mão fazer o quê? Sabe? Ah, sim, seu primeiro. A venda não foi expressiva, pra editora não vale a pena. Uhum. Legal, você fica puto, o leitor que gostou fica puto, não vai sair lugar nenhum. É verdade. Não, então, assim, é bem complicado isso, mas, assim, quando eu fiz o vídeo com o pessoal do Distopia lá, do dicas de como começar a escrever quadrinhos e tal, no caso era de quadrinhos, mas isso vale pra livros Link também. Link aqui embaixo. Link aqui embaixo. É, inclusive, a Panini compartilhou esse vídeo. Eu vi. Eu achei foda, pô. Tô que tô. Só bombando nas interwebs como influenciador. Então, aí uma das dicas era, não pense em sagas, não pense em volumes, pense em histórias únicas. Você pode escrever uma trilogia? Pode. Pode. Uma trilogia, whatever. Só que é muito difícil que você dê conta. Sim. Porque... É um trabalho homérico. É, eu sei. Eu bem sei. Só que assim, quando você é iniciante, é muito difícil. A minha sorte pra isso é que o 11 Reis, o primeiro volume, ele já foi difícil. Então eu fui ficando calejado. Agora, pra trabalhar, tá mais fácil do que eu imaginava. Quando eu tava no meio do primeiro, eu falei, fudeu. Aliás, pressão ao vivo no momento. Quando termina o segundo livro, desgraçado? Ó, para! não tá longe, não. Tá bem perto do fim. A vida deu uma complicada, porém, agora eu voltei. Então, agora... Eu voltei pra fazer o 12 Reis. Não, 12 Reis. Não, para de confundir as pessoas. 12 Reis e uma nova princípia. Ai, ai. E, bom, não tem quadro do Thiago, porque a gente fez o quadro do Mercado Literário. É bom, pra dar uma variada, né? É. Bom. Se bem que quando a gente não faz isso, a gente faz de Mercado Literário sem querer, ou de quadrinhos, ou qualquer outra porra dessa, né? Mas eu acho que, pessoal, porque, por exemplo, muitos dos nossos ouvintes são pessoas que seguem a gente em redes sociais. Então, eles sabem o que a gente faz. Então, e muita gente é de Mercado Literário, de quadrinhos. Mas, às vezes, a gente fala alguma coisa, as pessoas gostam. É. Se não gosta também, foda-se. Tá ouvindo o que quer. É verdade. Ninguém encostou uma arma nas cabeças. Ainda. Assim que a gente aumentar a equipe aqui do estúdio, mano, vai rolar. Não, nós estamos pra contratar uma galera aí, ó. Campeões UFC. o negócio não vai ser... Não tá ouvindo? Vai pegar a cabeça do cara e bate na mesa. Pum, assim, aí vai ser assim. Você não pode bater muito, senão fica zonzo, não consegue escutar. Não, vai baixar, vai fazer o download. É isso que a gente precisa. A gente precisa de números. Tá, entendi. Peraí, deixa eu tomar um cafezinho aqui. A gente tá adulto hoje. Adulto pra caralho. A gente tá tomando café, eu na caneca do Darth Vader, você na da TARDIS, né, do Doctor Who. É. Tá uma beleza. Mas o café tá bom, hein? É, foi a Lu que fez. Nossa, tá bom, tá forte. Café de boteco, eu gosto assim. Ela faz café bom. Melhor que eu, mas ela fala que o meu café é melhor. Então, aí fica a gosto do freguês. É porque ela tá acostumada com o dela. É verdade. Então, tipo, a minha mãe, quando eu faço café, ela fala, o seu é melhor que o meu. Mas na verdade não, ela tá acostumada, o dela é mil vezes melhor. Eu coloco muito pó. Bom, esse tema já tá, já começou, já... A gente já incitou a preguiça do ouvinte com essa enrolada bonita. Uhum. Então, hoje a gente vai falar sobre preguiça. Preguiça. Procrastinação. Uhum. E um pouquinho de proatividade burra. Não, como tudo na vida tem seu lado positivo e negativo. Exploraremos todos. Primeiro, como é preguiça, a gente podia ficar, tipo, sem falar nada, assim, sabe? Deitado no sofá, assim, ó. Aí colocava uma musiquinha de fundo, assim. Você escutava de fundo, assim, tipo... Despreguiçando. Botar uma canção de Ninar no fundo. Não, na boa, eu vou começar com uma pergunta pra você. Você é preguiçoso? Pra caralho. Pronto. Não, porque eu também sou. Mas eu sou preguiçoso, porém determinado. Só que os dois entram em conflito comigo. Porque eu tenho muita vontade de fazer, às vezes, alguma coisa, só que o sofá é muito convidativo, a cama, e aí é foda. É que, por exemplo, trabalhar de casa é meio osso, entendeu? Eu tenho que ser bem disciplinado, senão eu não faço porra nenhuma. Não, trabalhar em casa é complicado. Eu já perdi dias e dias inteiros de escrever, de resolver coisas, assim, e tal, por causa de preguiça. Nossa, sentar pra escrever, mano... Puta que pariu. É. Você precisa de uma força de vontade de ferro pra escrever. Ainda mais se é alguma coisa que você tá escrevendo que você não tá muito afim. Por encomenda. Como dizem, você não tá com muito tesão. Uhum. Por encomenda, exato. Puta, isso aí é de matar. É de matar. Se é alguma coisa que você tá muito bem... Por exemplo, eu tenho sorte com 11 Reis, que eu gosto de escrever 11 Reis. Tipo, não é nem querendo fazer pose pras pessoas que gostam ou leem, sei lá, leram. É um projeto que você curte. Não, você eu gosto. E é um universo que me cativa e tal. Então, assim, eu tenho todo o empenho quando eu escrevo. Mas começar também não é fácil. Não. E daí você fala, puta, eu vou sentar ali no sofá, fumar um cigarrinho, jogo um joguinho no celular e tal. E daqui a pouco eu escrevo. Deixa eu ver o que tem na TV. Mas esse livro aqui tá tão legal. 5 horas depois. É foda, é complicado. Mas assim, mas uma hora que vai... o bom é que eu, quando escrevo, sou rápido. Então eu consigo compensar, às vezes, esse tempo perdido da preguiça. Mas e quando a pessoa não é? Porque tem gente que escreve mais lento, ou que produz alguma coisa em casa mais lento, ou tem matéria da faculdade pra fazer, ou da escola, que seja. E aí, fodeu. É que assim, agora com a volta da contraversão, eu preciso produzir mais, né? Já foi anunciado? Não, mas eu acho que quando sair isso aqui... Acho que já falou aqui. Já falamos aqui que ia voltar. A gente usa muito mal nossa mídia, porque você anunciou aqui um lançamento que a Otakada tava desesperada pra acontecer, que era a reimpressão de Gen Pés Descalços. Sim. Volume 10. Uhum. Meu, a gente devia ter mandado pra todos os sites de otakus aí aparecer. Como foi dito pelo editor-chefe da Conrad. Eu acho que saíam em uns sites, tipo, pequenininhos, assim, sabe? Não, a gente devia... mire nas estrelas. Não, mire na lua, que você vai acertar nas estrelas. É óbvio, porque é errado, na verdade. Porque é muito mais fácil acertar a lua do que as estrelas. As estrelas estão muito mais longe. Essa frase não faz sentido. Não, é que se você calcula agora aqui, ó, você vai. Daí o valor gira, você vai reto, entendeu? Não, mas toda vez que você vai... É por isso, você vai errar, entendeu? Você vai errar de qualquer... Mas você nunca vai chegar nas estrelas, tá muito longe. E provavelmente você vai chegar lá, essas estrelas não existem. É. Ué. Não, a sua carcaça vai chegar com certeza. Assim que você passou da atmosfera, explodiu, né? Explodiu não, você congelou. Mas a... Enfim, acho que no momento de publicação deste áudio, já vai estar no ar. Ah, mas tá assim já? Que bom. Já era pra ter saído, na verdade, no momento que estamos gravando. Que mas é houve da, uma preguiça? Eu acho que é da publicação do episódio 17. Que é o do... Do Metallica e o Milho. E o efeito Mandela. São dois atrás. É, isso. É, o segundo, na verdade, atrás. Tem um na frente e agora... É isso. É 17. É! Mas antes disso, eu era meio cacheiro viajante de blog, né? Me chamava pra escrevia e tal... E eu vira e mexe, eu ainda faço, não tanto quanto eu deveria, desculpa, Alan, textos pro Metagene. Ah, eu vejo vira e mexe. Metagene.br. É. Ele tá até meio paradinho de uns tempos pra cá. Percebi. Mas acho que daqui a pouco volta ao normal. Uhum. O Alan ouve, né? Ouve. Grande Alan. E... Não, eu só tô comunicando. E ele fala pra mim, às vezes, meu, você faz... Rápido que você gosta, né? Não, isso tem a ver muito com a preguiça, tá ligado? Quando eu quero. Não, esse podcast ele se formou ao redor de um centro de preguiça. É. Porque o modo como eu cheguei pra você, falei, Baroni, eu tô com os equipamentos aí, o trovão alfanumérico acabou. Uhum. Vamos fazer? Você já deu aquela olhadinha meio, óbvio que não. Aí eu falei, mas eu não quero edição. Aí sim. Nossa, o olho até brilhou, assim. Falei, a única edição que vai precisar é um tema, porque eu queria que tivesse uma canção tema, só. É o mínimo, né? É o mínimo. Porque é pra dar identidade e tal. E isso tudo foi interessante, porque criou toda uma dinâmica, um negócio totalmente diferente do que eu tava pensando que ia ser o podcast. É. Ficou bem legal. Aí, tô feliz. Me dá gosto de fazer isso justamente porque é diferente, entendeu? Se fosse fazer mais um podcast maldito, igual a todos os outros... Quantas vezes eu vim na sua casa aqui só pra gente ficar conversando falando merda? Pois é. E daí a gente só faz isso e grava. Com um tema. Com um tema, exato. Porque as conversas normalmente vão se misturando. Não que não aconteça isso aqui, que acontece pra caralho, né? Mas as conversas vão se misturando, vão se transformando. Mas é bem mais quando a gente não tá gravando. Não, sim. Mas é que assim, na verdade, assim, você tem uma característica parecida com a minha, que é pensamento rápido. Uhum. Então a gente consegue acompanhar esse ritmo. Muitas vezes eu tô conversando, eu falo assim, às vezes eu pulo para um próximo assunto, tem gente que não acompanha. Uhum. E eu tenho que meio que dar uma baixada no tom disso daí, né? Assim, eu tenho que ficar autoconsciente. O bom é que aqui, foda-se. É. O que entra também no negócio, que é a... Você tava falando dos blogs, né? Antes de falar isso, fala dos blogs aí que tu tava falando. Não, era só isso. Ah, tá. Era só para levantar esse ponto. A preguiça é sempre aquela... É tipo a gravidade, vai ficar te puxando. E você precisa resistir pra fazer alguma coisa. Exatamente. Não, por exemplo, você está fazendo, assim como eu, academia. Uhum. Qual que é o pior problema de fazer academia? É a dor depois? Não, é a preguiça. É ir. É, exato. Todo dia, é um desespero a academia, porque todo dia a preguiça de ir, todo dia que você vai, né, que você tem a possibilidade, a preguiça é o problema. Uhum. Aí você senta no sofá e fala, não, daqui a pouco eu vou. Ai, puta merda, não vou. Ou então, tipo, você acorda de manhã, cedinho. E no dia anterior você falou, não, amanhã eu vou acordar 8h30, vou lá, tal. Você consegue 8h30 na academia? Que inveja. Até mais cedo. Mas assim, eu normalmente eu vou mais tarde porque eu fico enrolando mesmo. Ah, então quando eu vou acordar 6h30 pra academia? Eu gostaria, sabia, de dias em que eu estou de folga, acordar tipo 7h, uhum, tomar um café e tal, rapidinho, ir pra academia e resolver esse problema. Porque eu tenho uma questão, eu durmo após o almoço, quando eu tô em casa. Olha, que beleza. Puta, tem coisa melhor? É bom. Nossa, tô até pensando agora, porque a gente tá gravando cedo hoje. Normalmente a gente grava à noite, que horas são agora? 12h22. Chegar em casa, vou bater uma xepa... Nossa, eu vou dormir que é uma beleza. Não vou nem pôr despertador, nada. Eu vou dormir até 10 horas da noite. Daí amanhã me foda. E 11 reis fico esperando, 12 reis fico esperando lá também. Não, justamente. A noite eu vou fazer isso aí, né? Mas o... Ixi, puta merda. Ah. O despertador toca cedinho. Você faz... Ah, puta que pariu. Não, eu vou dormir mais. Eu vou à noite. Aí você chega do trabalho e fala... Ah, nem fudendo. Tô mó cansado. Eu não caio mais nessa porra. Dia à noite. Eu não vou à noite. Eu não consigo. Sabe o que eu prefiro? Você gosta? É bom que você use o resto de energia que você tinha, que sobrou um pouquinho na bateria, você vai lá, usa, chega em casa e amolece. Foda-se. É bom, realmente. Mas eu prefiro fazer de manhã logo pra me livrar. Aí eu normalmente eu vou umas 9h30, 10 horas, assim. Até que é um horário bom, que não tá muito cheio. Perdeu o horário de pico, né? Da galera que vai antes de trabalhar. Antes de trabalhar. Puta, aí não dá. Porque daí você, por exemplo, quer fazer uma série, você vai num aparelho e tá um cara lá. Aí você fala, tá bom. Mas tem gente que exagera muito. Normalmente coisa de perna, principalmente mulher gosta de malhar muito a perna. E aí sempre tá ocupado, sabe? Quando tá muito cheio, daí você fala, puta, não vou conseguir nunca fazer. Aí eu mesmo vou malhar na rua. Você puxa, né? Uma senha, fica esperando. Não, eu fiquei meio bravo outro dia, que eu tava lá fazendo, tava terminando já. Aí o cara me deu um cutucão assim no ombro, dá pra sair? Aí eu falei, poxa, eu tava tipo 5 minutos fazendo negócio, sabe? São 3 séries lá, tava acabando. Eu falei, já tô acabando. Um cara, beleza, ficou do meu lado de braço cruzado. A única sorte desse cara... Esse cara tem muita sorte, que ele é enorme. Sua sorte? E eu não, é eu que nunca... eu não tô com a minha regata do Motley Crue. Eu já fui. Nossa, daí se eu malhava, só ficava... Girls, girls, girls. Mas então, a preguiça... O problema da preguiça é você se render completamente a ela. Uhum. Esse é o problema. Porque existe também outro tipo de preguiça que eu ia falar, que é o mental. Uhum. A mental. Puta, preguiça mental pra mim é complicado, porque aquele, tem dias que você não quer nem pensar. É, você não quer fazer absolutamente nada. A gente que faz muita coisa, que nem você falou, você escreve pra blogs, a gente faz podcast, você escreve livro, escreve quadrinho, trabalha, né, como editor, no caso você, tudo. Às vezes a gente faz uma revisão pra um amigo, isso de algum é foda, roteiro, né? Você alguma tá coisa. O dia inteiro vendo texto, você não quer fazer o seu. Não, e a gente tem que ler, porque... Primeiro que por gosto, nós dois somos ávidos leitores, mas assim, às vezes... O prazer de ler não vem porque a gente tá tão consumindo texto. E outra coisa, rede social é o quê? Texto. Uhum. Sabe? Puta, tem hora que você fala, minha cabeça não aguenta mais. Dá um burnout assim na cabeça. Eu já passei vários períodos, anteontem eu tava completamente esgotado mentalmente, assim, falei, puta, eu não consigo mais pensar. E eu ainda sou um cara overthinker, né? Eu penso demais, então eu fico pensando, puta que pariu. E não tem muito como fazer, né? Porque você não pode... Só se você tomar algum psicotrópico aí, alguma coisa assim, pra... Umas Ritalina doida. Mas deve ser horrível. Eu prefiro ficar acelerado do que desacelerado demais. Só que eu não posso... Como fala? Não posso meditar. Eu não consigo. Não? Uh-uh. Eu tenho uma certa facilidade de desligar a cabeça. Acho que tem a ver com a quantidade de preguiça que gravita sobre a minha cabeça. Não, mas isso é uma... Como fala? Isso daí é um talento que você tem. É bom. Porque se você consegue desligar mesmo assim tudo, você consegue dar aquele descanso pro seu cérebro. É bom que você volta focando numa coisa só. Eu acho que você não sofre... assim, eu não sei se eu já comentei aqui ou não. Você acha que não sofre de ansiedade? Pra caralho. Você sofre? Porra. Porque eu sofro, né? Mas assim, eu não tenho muitas crises. Olha os dedos da minha mão e pergunta de novo. É que você não me parece tão ansioso, assim. Eu claramente, quem me conhece deve perceber que eu sou um tanto... Me mexe demais. Quem te escuta já sabe que você é ansioso. Exato. Eu sou ansioso. Então, tipo, às vezes eu quero falar muito rápido... Só que assim, isso pode ser prejudicial, né? Eu tô aprendendo a trabalhar com isso, né? Tudo. Terapia, obviamente. Uhum. Mas ansiedade é uma coisa complicada pra quem pensa demais. Uhum. Porque você começa a... Você se castiga o tempo todo, sabe? Você fica o tempo todo pensando. Quando você vai ver, você tá ansioso por nada. Não aconteceu nada. É. Só que você tá ansioso. Na verdade, toda vez que eu tive alguma crise de ansiedade, praticamente não aconteceu nada. Eu acho que tem a ver com essa coisa da cabeça acelerada, sabe? Uhum. Você acelera à toa, não tem nada pra você fazer, você tá lá. É tipo o sol do Rick and Morty subindo. Ai, é aquilo. Deus. Ah, eu só nasci. Olha, fica de novo a recomendação. Rick and Morty. É bom. Não façam um desfavor a si mesmo, assista. E eu engasguei. E tem a preguiça que vem quando você deveria estar fazendo alguma coisa, especialmente uma atividade remunerada. Nossa, quando... Que é a procrastinação. Sim, que também pode ser boa ou ruim, mas vamos falar da parte ruim dela primeiro. Nossa, quando você está no trabalho, seja ele qual for, não importa o trabalho que você tenha. Pode ser o mais prazeroso. Você pode ser, sei lá... É trabalho, categorizou trabalho... Isso. Ele pode ser ótimo, mas tem hora que você vai ficar de saco cheio dele. Não importa o que você faça. Aquela frase construída pelo capitalismo pra parecer um mantra bonito, né? Encontre algo que você ama e nunca mais trabalhe na sua vida, né? Assim. Essa frase mais desgraçada do mundo. Uhum. Essa frase, ela foi feita pra colocar o grilhão em você e você sorrir. Não, que nem quando você vê aquelas vagas, tipo... Ah, Netflix tá contratando alguém pra assistir... Séries. É, ah, delícia. Nossa, tá. Não. Não, é trabalho. É trabalho, mano. É trabalho. Categorizando trabalho é uma obrigação. Uma hora você vai cansar. Vai. Não importa o que seja. Até, ó, eu já tive banda. Você tem ainda, mas a sua é mais por diversão mesmo, é mais hobby. Mas é, eu tive. É o velho ditado. É. Se trabalho fosse bom, quem pagava era eu. Exato. Por isso que você paga pra ir ao cinema. Por isso que você paga pra ir no parque aquático, que seja, sabe? Essas coisas. Porque você, tipo, é pra se divertir. Quando você tá fazendo... E tem alguém trabalhando lá, achando aquilo saco. Exatamente. É igual quando, sei lá, você vai numa padaria bem gostosa, assim, aquele cheiro pãozinho gostoso, tal, aquela coisa. O cara não aguenta mais sentir o cheiro daquele pão. É. Aquela desgrama, descaralho. Por quê? Porque você tá todo dia ali fazendo aquilo, não sei o quê. Não, você vai, o prazer vai embora. Sim. Né? É diferente esse horário. O som, o mundo funciona diferente aqui. Ah, acabou pra passar um carro vendendo morango, ovo, vai ser legal. Ah, isso seria legal. Você compra? Ah, é que é ruim de vida. Daí dá preguiça de ir daqui. Dá preguiça de descer do prédio. Quem mora em casa é bom, né? É. Cândida, caminhão da Cândida. Ah, é, o carro do morango chegou! É ótimo. Mas o morango é bom? Eu nunca comprei, tive preguiça. Mas então, e daí a procrastinação assim. No trabalho é muito nocivo, porque se você tem que fazer o que você tem que fazer. Não importa a sua função no mundo, enquanto trabalha, você vai ter que fazer aquilo. E se você procrastina, só você se fode. Uhum. Seu prazo diminui pra fazer aquilo. É, tem empresas, por exemplo, Google, e sim várias, mas eu vou dar um exemplo mais extremo. É a grande falácia. É... Vai se divertir no trabalho para produzir mais. Isso não existe, isso não, não existe. Só que assim, você trabalha com metas, com coisas, você não trabalha com horário. É. Você pode, por exemplo, no complexo Google, eu não sei se no Brasil ou em outras sedes deles funciona assim, você pode ir funciona. Trabalhar... Dizem que o Googleplex daqui é bem legal, né? Lá na Faria Lima. Ah, na Faria Lima, né? Ah, pode crer, é verdade. Então, e você pode, tipo, ah, puta, vou dormir até o meio dia e meia e vou lá, tal, e... Faço meu bagulho e depois eu toco o meu projeto pessoal obrigatório. É. No meu horário de trabalho. Aí, o pessoal vai embora e você tipo, continua olha lá. Como o Google é legal, ele te dá um horário pra você tocar um projeto pessoal. É. Não, você é obrigado a fazer um projeto pessoal lá. Exatamente. E você vai deixando. Aí você entra no Facebook pra dar aquela procrastinadinha, assim, pá, peraí, deixa eu só ver a timeline. Uhum. Apesar que nada pior que Facebook, ó, você quer ver alguma coisa divertida, no mínimo entra no Twitter, sei lá. Ah, depende, cara, é que agora eu botei pra sempre aparecer primeiro coisas de duas páginas. É. GIF porn e o Writing About Writing. Ah, eu não curti essa página, preciso fazer e vou fazer isso que você... Porque quando você compartilha coisa de lá, é que foda. É bom que quando você clica em página inicial... Parece coisas legais. Você nossa, não precisa nem dar scroll. O toque que você deu no coisa aí parecia tipo um tiro. Olha, parecia tipo a guerra civil norte-americana. É a abertura do podcast. Isso não é o podcast, não. Então, mas assim, porque daí você. É uma procrastinação. Rede social é. Da vida. É a procrastinação Sim. da vida. Ah, mas tô fazendo, não sei o que. Não, você tá procrastinando. É. Simples. Até mesmo quando você trabalha com isso, eu trabalhei muito tempo com redes sociais, uhum. é inevitável você dar aquelas viajadas ali e fazer absolutamente nada. É. Aí você fala que você tá pesquisando, buscando referência. Buscando referência. Não, realmente, é um tipo de trabalho que exige que você esteja o tempo todo lá. No fim das contas, subconscientemente, você tá pescando referência, sabe? Não, mas claro. Você não tá claro. Realmente fazendo isso naquela hora. Não, não conscientemente. É. Mas assim, e dá pra perder muito tempo. No início mesmo, assim, que eu fiz o Facebook, digamos assim, vai, no primeiro ano, tinha vezes que eu ficava, tipo, 4 horas, assim, quando eu ia perceber, passou muito tempo. Aí fala com fulano, vê uns negocinhos, entra numa página, fala com o ciclano. Quando você vai ver, você perdeu muito tempo. Michael Scott, né? Quando eu descobri o YouTube, eu fiquei 3 dias sem trabalhar. Eu amo que você tá assistindo The Office agora, que você traz referências The Office. Sempre é divertido lembrar The Office. Tem aquela cerveja ainda, tá aí? Eu acho que sim. Nossa, meio-dia eu vou tomar uma cerveja, hein? Você quer? Não. Então, peraí que eu vou pegar lá. Fala alguma coisa. Mas qual o lado bom da procrastinação? Às vezes, você procrastinar um pouquinho no trabalho, dá aquela destravada na cabeça, né? Porque você ficou muito tempo só numa tarefa, uma função, uma coisa lá te bitolando. E você se trava, às vezes, fazendo isso, né? Você não consegue ver algo além ali que você precisa, às vezes... Você não consegue fugir do ponto de vista mais óbvio. Uhum. E aí você dando essa destravadinha, assim, sei lá, meia horinha, uma horinha, você volta com... Porra, quando eu trabalhei na minha agência, a pausa do cigarro era incrível, mano. Mas pausa do cigarro é bom até pra escrever... Pra eu chamava tudo. Gente da minha área, que eu era, tipo, chefe de área, era gerente. Uhum. E resolvia várias zicas fumando cigarro. Mas é bom. É porque assim, o cigarro é um... Ah, eu não fumo, como é que eu vou fazer? Não, tranquilo, porque você pode tirar 5 minutinhos e... Vai buscar um copo d'água. Vai buscar um copo d'água, dar uma respirada. Você tem uma área externa no trabalho, alguns lugares tem. Você tá em casa? Então vai dar uma olhada. Você trabalha de casa? Vai dar uma volta no quarteirão. Dá uma volta no quarteirão. Ou vai na padaria da esquina, come uma coxinha. Sei lá, alguma coisa do tipo. Esses 5 minutinhos são muito válidos. Porra. Muito. Porque pra escrever, eu às vezes... Dependendo do que você tá escrevendo... Chega uma hora que não sai. Não sai. Você para naquela palavra assim, ó, ponto, fudeu. É, porque o cérebro chegou no limite dele. Né? Mas ele precisa de um descanso. Ele só vai pedir pra você, puta, descansa um pouco. Uhum. Aí você vai, dá uma relaxada. Eu normalmente, assim, eu boto uma música assim no celular, coloco o fone e fumo um cigarro. Alguma coisa tipo, nossa, você volta outra pessoa. No trabalho é mais difícil? É. E tem trabalhos que é difícil você dar esses 5 minutos? Sim, a maior parte. É. A maior parte. Mas quando possível, nem que seja ir no banheiro. Vai no banheiro, senta lá, dá uma relaxada. Dá um barroco. Mesmo que você não o tenha. Uma época eu trabalhei em 2 empregos. E, Meu marido tem 2 empregos. Nossa, um era das 6 ao meio-dia e o outro da 1 às 19. Da hora, só tinha horário de almoço. É, 6 dias por semana. Eita, porra. E as folgas, às vezes, não coincidiam. Ah, que legal. Era horrível. E aí, o que eu fazia? Eu ia dormir no banheiro. Eu punha 10 minutos pra despertar o celular, assim, botava no bolso, sentava na privada e dormia. Porque eu precisava, eu quase morri, eu quase entrei em depressão, essa época foi horrível. Eu lembro foi na época que lançou o Retorno do Rei, né? Uh-huh. E aí eu fui sozinho, assisti pela segunda vez o Retorno do Rei, que me deu vontade. Eu não tava fazendo nada nessa época, nada. Uh-huh. Eu não saía, eu não fazia nada, só trabalhava. Era com 2 trabalhos assistidos. Não, não dava, eu não tinha força. Não era nem preguiça, não tinha força. Eu tava de folga, precisava dormir. E aí o que eu fiz? Eu fui lá no cinema sozinho, com uniforme ainda, horrível. E aí eu sentei sozinho lá, o pessoal tudo com os amigos. Ah, ah, ah, ah, ah, e eu lá sozinho assim. Eu quase chorei no cinema, eu tava morrendo. Porque foi triste, sabe? Foi uma época... Isso aqui é lixo. É. Eu quase chorei nessa época, porque eu tava entrando em depressão, eu acho. Deixa eu arrumar aqui essa mesa, que eu não gosto de bagunça, viu? O que mais tem de lixo aí? Aqui. Peraí. Ó, isso é uma pessoa que não tem preguiça. Não, isso é uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo. Eu tenho toque pra arrumação. É? É, e simetria. Então, por exemplo, se você for ver meus livros, se eles não tiverem arrumado... Deixa eu ver, você também tem meio que isso. Não, mais ou menos. Por exemplo, esse daqui tá tudo errado, esse aqui não tá certo. Ah, você botaria do maior pro menor. É, ou você faz 2 pilhas grandes e daí você vai diminuindo. Eu curto esse rolê aqui, parece um skyline. Não, é legal. É legal porque é conceito, mas eu não gosto. Pra mim tem que estar simetria. Sou muito ruim com isso. Bom, então, mas procrastinar é importante pro cérebro. Então, assistir um vídeo idiota no YouTube... Óbvio, você não vai assistir aqueles youtubers arrancando dente com alicate. Óbvio, você vai ficar 5 horas fazendo isso. Sim, sim. Aí fudeu. Aí você se perdeu. É, exato. Tudo tem limite. Tudo que é demais é ruim, é danoso. Então, você tem que saber o equilíbrio. Os problemas do mundo se resumem em falta e excesso de coisas. Uhum. Mas é verdade. Estados Unidos, excesso de Trump. Coreia do Norte, falta de noção. Rússia. Excesso de Putin. Acho que é excesso de Rússia. Não, Rússia tem excesso de homofobia, é complicado. A Rússia é mais complexo que isso. Vamos fazer um dia um programa sobre política? Não. Mas assim, mas tipo, cagar a regra de política externa. Não. Vamos falar da política. Vamos falar da crise na Síria. Vamos deixar os ouvintes decidirem então, vai? Porque eu não quero. Não, porque a gente vai ter que pesquisar, eu tô com preguiça. Vai pesquisar o caralho, a gente nunca pesquisa porra nenhuma. Não, mas assim, pra não. Não, é porque política é mais complicada. A gente pode cagar falar uma merda que aparece lá no G1. Imagina os comentários. Eu vi esses dias até dei retweet, que era... pra quem não sabe, os comentários dos portais de notícias são tipo um mundo à parte. Porra, sensacional. É um universo paralelo que acontece ali. Eu não sei quem são essas pessoas, de onde elas vêm. Mas ele não pode ser vivo da mesma realidade que a gente. O que são? Onde habitam? Como se reproduzem? Sexta-feira no Globo Repórter. Porque... É assim? Foi a pior versão da Nossa. Música do Globo Repórter de todos os tempos. Nossa, se eu te pedir agora pra você imitar do plantão da Globo, você não sabe. É escrota, não é? Tipo... É tipo uma pauleirinha, assim. Você conseguiu tirar do meu... Você apagou, você deletou o arquivo do sonoro do negócio. Do plantão? Clássico, do plantão. Cara. Não, plantão é... Morre Getúlio Vargas. Eu ia falar, na verdade, Ulisses Guimarães, só que veio o nome do Getúlio Vargas na frente. Que eu lembro quando morreu o Ulisses Guimarães. Eu também. Morreu não, né? Ninguém sabe se ele morreu. É, agora ele já morreu com certeza. Vamos fazer um episódio sobre esses mitos, essas coisas, tipo reptiliano, essas coisas? Vamos, isso é legal. Ô, bacana, hein? Teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Isso é legal. Ô, bacana. Você é um cara que deve entender bem disso. Você tem muito cara daqueles caras que coloca aquele chapéu de papel alumínio na cabeça. é um hobby, procurar as mais bizarras. Não, eu acho legal. Menino do Acre menino é brincadeira Acre. De criança, velho. Perto de umas perto coisas. Perto de umas coisas. Mas pior que assim, se você começa a ir muito a fundo, você pira. Porque Sim. tem umas que fazem muito sentido. Essa é a graça. Não, a graça é essa. É entender como a pessoa chegou naquilo, sabe? Pra fazer sentido. Por lógica, mano. Você decide qualquer coisa. Uhum. Qualquer coisa pode ser válida se você usar bem o suficiente lógica. É verdade. Nossa. Menino do Acre. É um ótimo mecanismo pra preguiça também. Você começa a pensar numas merda e vai brisando naquilo. Você chega nos bagulhos absurdos. É ótimo pra ter ideia pra roteiro, pra história. É verdade, é. Excelente. A maioria das minhas pautas do Controversão são tudo assim, ó. Eu tô dando uma brisada foda, chego numa bagulho absurdo e falo, beleza, vou escrever sobre essa porra. Ah, imagino. Eu tô ansioso pela volta do Controversão porque era um dos poucos sites diferentes. É. E aí, pela falta dele, a gente tá fazendo isso. É. Não, você não vai abandonar a gente. Não, isso aqui é uma fácil. Ah, tá. E quando a gente tiver o canal? Aí, se ficar difícil, a gente para com o canal. Não, o canal vai ter mais exposição que isso aqui. Isso aqui é nicho. Então. Não, a gente vai conseguir. É comfort zone. Veja um episódio sobre isso. Já rolou. Não, vai ser tudo tranquilo. A gente vai conseguir fazer... Porque no Controversão vai ter o Controdição? Vai voltar? É, acho que sim, mas não de imediato. Vocês vão usar o meu microfone pra gravar? Claro. Eu deixei? Não importa. Não, eu vou levar embora. Leva. E a gente usa um só. Nossa, imagina você, Alessio, o Rafael, vai ter mais gente? Só. Os três nesse seu microfone, com a carinha coladinha, assim. Da hora, mano. O Rafael é sua boca. O Rafael que ele tem, é tipo essa mesa que a gente grava aqui, é também da boca do Rafael. E o Alessio é... Alessio. O Alessio vai ficar assim, grudadinho. Imagina vocês três grudados, assim. Vai grudar barba, assim, vai enroscar. Vai enroscar, vai ficar os três, assim, vai ficar tipo... É no Shihiro, não é que tem aqueles bichos que juntam e viram uma cabeça gigante e fica... Acho que sim. É, no Shihiro, na Shihiro. Melhor filme do Studio Ghibli, na minha opinião, hein? Oh. Gosto. É, bom, a gente tá com preguiça de desenvolver esse tema, hein? Ah, deixa eu abrir um adendo de algo que eu lembrei. Agora aconteceu no lançamento de Space Opera e Fome dos Mortos, lá na Ugra. Lá vem. Meu estagiário foi. Uhum. Eu queria saber, eu não entendi até agora se ele se sentiu obrigado ou não. Ótimo, aí, que sim. Ele comprou? Comprou. Perfeito. Estagiário, como é o nome dele? Rafael. Acho que ele me adicionou hoje. Acho que eu lembro da cara dele, que você falou, ele é ouvinte. Daí eu falei, nossa, tem algum aqui. Então eu virei uma hora, você tava saindo do banheiro ali na Ugra. Eu falei, aquele é o Thiago que grava comigo o podcast. Daí ele olhou assim, falou, nossa, eu tinha uma visão totalmente diferente dele. A capa de todo episódio tem a minha cara. Como é que ele tinha uma visão diferente de ele mim? Ele só escuta, ué. Ele assinou e foda-se. Ah, ele vai pelo aplicativo. Eu esqueço que isso aqui também dá pra fazer dessa forma. A maioria das pessoas faz dessa forma. Vocês que não sabem como é minha cara, vai no site ver nossas, pelo menos as capas, porque as capas são boas. Aí eu tenho muito trabalho. Mas por quê? Aliás, a maioria dos aplicativos puxa a capa, tá? Ah, é. O que eu tenho, não. O que eu tenho fica só o símbolo do podcast mesmo. Aí, mas como assim? Eu imaginava ele mais gordinho, jovem nerd. Essa visão Nerdão. Que vocês têm de mim? Nossa, aí eu tava com a camisa florida. É. Camisa essa que eu só comprei porque ela se iguala às camisas de Magnum. O grande seriado de Tom Selleck dos anos 80. Acho que a pessoa deve pensar, que hipster, não sei o que. Não, eu só quero ser o Magnum. Por que você não deixa uma bigoda mais Tom Selleck assim e tira só handlebar assim? Deixar só o bigode sem a barba. É. É que eu não tenho peito peludo. Se eu tivesse peito peludo, eu faria muito. Você poderia fazer um Tom Selleck aí, vai? Não, meu bigode não fica cheio o suficiente. É verdade, bigode pra ter, ou é muito cheio, ou não deixa. Talvez daqui uns 15 anos, que eu for mais velho, pelo engrosso daquela enchida. Vira piaçava. Aí sim. É verdade, não. Aí dá pra deixar uma bigodona de respeito. Você só de bigode, com a camisa florida aberta no peitoral, eu não consegui nem gravar, eu ia ficar o tempo todo excitado. Olha, levou 20 anos pra eu ver meu pai sem barba. Muito estranho, né? Ou ele usava barba cheia, ou cavanhaque, ou bigodão. Porque, então você conhecia o queixo porque teve época de bigode, né? Sim. Não, uma vez que você inicia a barba, você não tira mais, esquece. Não. Porque dá preguiça de fazer a barba todo dia. Exato. Exatamente. Às vezes a preguiça de dar uma tosada, você fala, ah, foda-se, fica assim mesmo. Ah, eu só vou na barbearia. Eu não, às vezes eu toso a base do bigode aqui só por causa da boca, né? Porque daí fica entrando pelo. É, né? E pra comer é ruim. Principalmente se você vai comer alguma coisa melada, assim. E aí dá preguiça de limpar. Qual que é a maior preguiça da sua vida? Coisa que você tem mais preguiça de fazer no mundo? Cara, cozinhar. É, cozinhar é complicado mesmo. Ah, a Lu ficando falando, você cozinha bem, mas você tem preguiça de fazer as coisas. E realmente. Ah, não. Às vezes você faz uma coisa super bem, só que você pode ter preguiça de fazer isso. No momento é muito divertido, sabe? O que você tá fazendo é legal e tal. Tipo, porra, tô fazendo aqui o bagulho. Depois lavar. Fica gostoso. É, mas é a preguiça de fazer mesmo já, sabe? Não é nem de lavar depois. É. Eu não tenho preguiça de lavar louça, eu gosto de lavar louça. Quer dizer, eu tenho preguiça de lavar louça, sim. Ah, todo mundo tem preguiça de lavar louça. Até, inclusive, lavar louça... Mas o ato é terapêutico, assim. É aquele momento que você tá fazendo algo mecânico e sua cabeça tá livre. Tá livre, é verdade. Normalmente eu coloco um podcast, algum música, alguma coisa você assim. Você demora pra lavar louça? Não. Eu demoro. Não, porque eu na verdade, na execução de tarefas eu sou rápido. Eu gosto de fazer rápido as coisas, pra me livrar logo. Mas lavar louça... Agora, lavar louça no calor é uma maravilha. É, eu gosto de friazinha, verdade. Né? No frio, por sorte, na minha casa eu tenho aquecedor a gás e a pia da cozinha consegue ter água quente. Ah, legal. Aí, não, e aí ajuda é pra tirar meleca também. Quando tá muito dentro do negócio, a água quente faz maravilha. Sim, quando tá com uma coisa com gordura, essas coisas. Torneira elétrica, se não tem aquecimento a gás, são um ótimo investimento. São, não, é verdade. Mas assim, você não pode usar em demasia porque dá problema de articulação. Ah, é? É, é. Não, mas assim. Usar em demasia, que eu falo assim, você usar todo dia da sua vida, porque você tá esquentando as articulações, depois esfria, porque tá frio, não sei o quê. Tem uns poréns aí. Tiago é praticamente o Dr. House da podosfera. Eu sou o Dr. Phil. Não, é o Dr. Drauzio Varela, equivalente ao Dr. Phil, né? Mas assim, o que eu ia falar sobre lava-louça é, lava-louça é responsável pela maior mentira da história da humanidade, que é... Eu preciso deixar essa panela de molho até amanhã pra desgrudar tudo. Ah, sim. É, tá. Tá com detergente lá, foda-se. Não precisa ficar até o dia seguinte. É só não. Você jogou, é o que vai acontecer. Não, 5 minutos, sabe? A não ser que seja aquelas coisas que grudaram, que viraram casca mesmo, assim. Mas não quer dizer que é até o dia seguinte. Mas assim, você pode fazer isso rápido também. Você ferve água no fogão. Sim. E joga. Não, aí vai rapidão. Nossa, só virou um podcast sobre louça. Life hacks. Mas é uma desculpa que a gente se dá por causa da preguiça. Claro. Porque a gente não quer fazer na hora e pronto. A coisa mais fácil que existe é justificar um ato preguiçoso. Quer coisa melhor do que pedir marmita? Porra! Aí você come aquela merda daquele negocinho de alumínio que fica amassando. Uhum. Só que depois você... E com coisa de plástico que vem junto. Nossa, é horrível, velho. Não, é horrível. Mas depois que você comeu, pegou... Quando tem um bife na marmita, tem aquela faquinha de plástico. Lembra? No... O garfo de plástico pra quebrar dente no bife. Lembra quando a gente foi no... Fast Comics. Que tinha aquela a tiazinha lá que ela a fazia... A marmita clandestina. Nossa, uma delícia. R$10 era, né? Era acho que 12. 12. Mas assim, foi o máximo de comida que eu já comi numa refeição na minha vida. Bom pra cacete. E ela dava uma faca de plástico e cortava bife. É. Ela acha que ela comprava, tipo, da NASA, era alguma ninja coisa assim. Faca. Por o garfo não era bom, quebrava dente. Então, daí o que a gente fazia? A gente mordia com o dente e fazia o serrilhado da faca cortar o bife. Eu fui o show de horror, mano. Eu pegava o bife na mão e puxava. Não, ainda mais porque vinha farofa. Na hora que você levantava, voava farofa. A gente foi uma atração à parte na praça de alimentação. Eu vi as pessoas olhando a gente, foi verdade. Falar em NASA... Se eu fosse astronauta, eu ia atrofiar. Porque eu ia ficar na zero gravidade flutuando esse tempo todo. Eu ia ficar, não vou fazer mais nada da minha vida. A gravidade que me leve. Eu ia ficar. Vou ficar brincando com coisas zero G. Meu, deve ser muito legal. Deve. Eu gostaria de saber. Sério, é muito escrotão o que eu vou falar. É muito moleque de 13 anos, tudo. Mas de verdade, eu gostaria de ver como é que é bater punheta com zero gravidade. Puta que pariu. Não, de verdade. Você não tem curiosidade? Não. Agora você tem? Não. Ah. Alguém tem? Muita gente deve ter. É. Todo astronauta deve ter feito isso. Não, cara, você fica 6 meses lá. É óbvio, você vai fazer isso lá com curiosidade ou não? 6 meses? Imagina, você vai... É a missão mínima, né? O tempo mínimo de missão. É porque, tipo, não vale a pena o investimento. É. É muito caro mandar a gente pra lá. Até o próprio combustível já é caro, né? É. Imagina a queima de combustível que é aquilo lá. Aproveitando isso, eu vou pro próximo tópico, que é... Você tem aquela gravidade da preguiça te puxando, certo? Sim, sim. E às vezes você comete o grande erro de tentar sair da gravidade da preguiça que nem um foguete. E você parte pra proatividade burra. É outro extremo perigoso. É. Que você dá aquele estalo de empolgação louca. Você fala, não, vou fazer. Você nem pensa antes de fazer. Só pra fazer algo e, fugir, e ganhar, vencer a preguiça. É. É sempre quando você faz bosta. É. Não, até uma coisa muito simples, como tipo, um dia você tá assim, meio assim, um domingo, vou limpar minha casa. Você tira todos os livros da estante. E aí depois murcha essa vontade e você tem que botar tudo de volta. Uhum. Você pensa nisso. Mas assim, isso daí não é perigoso. E quando você começa a fazer, começa a fazer as coisas erradas. Vai, checa seu celular aí. Não, eu tô te escutando, cara. Eu sou multitarefa. Eu sou acostumado com a tecnologia. Vou mexer no celular também. Vamos ver, então. Vamos ver. Não é que nem você que pega o celular e esquece do mundo. Hã? Deixa eu só ver se tem patrulha aqui no jogo aqui. Ai. Ah, e isso acontece muito no trabalho, né? Especialmente pessoas mais jovens, mais inexperientes. Os jovens aprendizes. Ávidos por fazer algo, por deixar sua marca. É. Aí você nem passou alguma coisa pra pessoa, ela já tá fazendo. E normalmente quando ela faz isso, ela tá fazendo errado. Sim. No trabalho, é o seguinte, faça só o necessário. Nunca necessário, faça além. Necessário, somente o necessário. Pô, a grande Balu. Que filósofo da preguiça. Filósofo da preguiça. É, realmente. E é somente necessário. No trabalho, tudo que você fizer a mais, você é trouxa. Eles estão se valendo de você, só que daí que tá o problema. E se no outro dia você não tá tão disposto? Aconteceu tal coisa. E aí? Vai fazer falta. É. E eles vão cobrar você. É. Só que porque você fez coisas além do necessário. Sim. E nunca... O primeiro favor que você faz vira obrigação. Exato, exatamente. Nunca no trabalho faça. Não é que. Não, ninguém tá falando aqui pra pessoa trabalhar cuzona. Mais ou menos, cuzona. Não seja cuzão. O meu ensinamento de Buda, não seja cuzão. Não seja cuzão. O meu grande. O grande lance de trabalhar é: você foi contratado para aquilo? Essa é sua função? Faça. É isso que você foi contratado. Eu tenho muito isso em mente. Depois, o que vai além disso é além. Se for além do seu horário de trabalho, você tem que ganhar hora extra e coisas do tipo. Então, no trabalho, você tem que ser muito esperto para não fazer além. Por exemplo, quem trabalha em agências, coisas assim, você deve ter acontecido isso muito. Ah, você trabalha em agência, bem-vindo ao inferno. É, bom, eu como nunca trabalhei, eu tô feliz da vida. Quer dizer, eu trabalhei em área de saúde, né? A área de saúde sempre foi um negócio que sempre me sugou, né? Mas assim, eu saio de lá, acabou o trabalho para mim. Você isso ficava respondendo e-mail, essas coisas, meia-noite, 2 da manhã, 1 hora? Não, você não tem um horário. Não, então, tudo bem, mas você chegou em casa. Tem. Ligou seu computador, vai receber mensagem no inbox, deu alguma merda na hora, você recebe no celular, no telefone de casa, no e-mail e onde mais possa. Deu bosta. Vê aí. E quando não dá bosta? Enquanto é só o cara querendo saber uma informação que ele poderia ter esperado até outro dia? Aí eu ignoro. Você ignora? Sempre ignorei. Então, e o problema de pessoas que não ignoram? Porque tem gente que não consegue. Não, eu era taxado porque falando. Eu ignorava. É? Opa, e tem a velha piadinha de agência, quando você sai no horário ou muito próximo do seu horário fictício de trabalho, sim. Que tá a galera lá, né? Fá! Especialmente criação, porque departamento de criação e agência, não todos, mas boa parte, né? Que é onde vem esses estereótipos, é porque eles existem. Sim, sim. É, chega às 11 horas, liga o computador... Sai pra almoçar meio-dia, volta 3, começa a trabalhar 6. Nossa. E fica lá até 10, 11, né? E fora o resto da galera que acompanha o ritmo de várias outras áreas. Aí você vai estar saindo 7 horas, 8 horas, tá desmotivado? E assim, cara... Quero chegar nesse nível aí, patrão aí. É. Tem uma agência que me contratou 3 vezes. Nossa. Agências são malucas, tá? Ah, tá. Depois da mas segunda normalmente vez... não é CLT, né, normalmente? Não, nunca é CLT. Ah, tá. Você chegou no mas valor... Mas quando você era um cargo de chefia, você não era CLT também? Não. Não? Assim, agência normalmente assim, chegou no valor X que você ganha, você é PJ. E não é alto. Não, sim. Então sim. Você já é PJ. PJ nunca é alto, é 1.500. O PJ é 1.500, vem daí. Aí você... É o sonho do Temer pro Brasil. É, aí você vira PJ. É. Mas depois da segunda vez que me contrataram nesse lugar, era assim, eu saía, tá desmotivado? Tô, pra caralho. Eu não ganho o suficiente pela quantidade de bosta que me empurram aqui. Eu falava isso, tipo, pros donos. Ah, mas eu sempre fiz questão de falar no trabalho que eu sou desmotivado pra trabalhar, não gosto do que eu tô fazendo, tô ali só pra pagar conta. Eu falo, porque daí ninguém espera nada de mim a mais. Sabe assim? Eu faço bem o que eu faço, então eu me torno necessário onde eu tô. Porém, eu não falo. Agora que você falou que você treme as mãos, eu realmente comecei a reparar. Caralho, você tem Parkinson, alguma coisa? Eu assim? Não sei, cara. Eu não consigo mas não tirar é, uma foto, sabe? É, um GIF. É um GIF, uma GIF, um GIF, uma GIF. É o que você quiser. É empoderada, ela pode ser o que ela quiser. Só que assim, você treme, é de leve, mas é. Realmente é verdade. Pra tirar foto é o inferno. Pra tirar foto do inferno sou eu, que eu me mexo muito, né? Daí, todas as fotos minhas eu tô tremendo, eu pareço um Flash, sabe? Assim. E que eu tava falando? Ah, então assim, se você se torna um bom funcionário, você não precisa sair fazendo pose. Eu não visto a camisa de nenhuma empresa que eu estou. Life hacks. É, exato. Nunca viva a empresa, nunca se apaixone por onde você trabalha, porque na hora de te cortar, eles vão te cortar, foda-se a razão. Ah, mas não adianta você falar isso, sabe? É sempre a primeira desilusão do mercado de trabalho. Você chega num lugar, você se empolga, você vai pá, pá, pá, você vira o dono do lugar. Uhum. Aí, o primeiro corte, você toma no cu e ninguém quer saber de você. Ninguém quer saber. Aí você aprende. É, mas assim, trabalhar é igual voar de... Primeiro trabalho é igual voar de avião pela primeira vez. Tipo, viajar de avião a primeira vez. Ah, que legal, tal. Quando você chega lá e vê que é um busão com asas e que você vai ficar preso naquele tubo durante algumas horas da sua vida, você percebe que ia dar merda, que é uma bosta. Fora o pânico na hora de descer. Exato. Nunca vai embora a porra do pânico na hora de descer. Não, esse não tem como. Subir e descer. Subir também é foda. É subir, acho da hora. É uma montanha russa ao contrário. Não, não é ao contrário, porque tá subindo. Mas você sente a força subindo e quando a montanha russa tá descendo. Ah, né? Sim, sim. Mas pra mim, o pior na montanha-russa é a subida. Descer é gostoso. É expectativa. É expectativa. Eu odeio expectativas, né? Ser ansioso. Ah! Diagnósticos ao vivo do terapeuta Baroni. Doutor Baroni Varela. Então, no trabalho, quando você veste a camisa da empresa, você é um trouxa. Você é o sonho do capitalismo. É que nem quando você coloca uma camiseta da seleção e vai na Paulista pra bater panela. Sem nem saber o que tá acontecendo direito. Você tá indo na onda. Caralho! Não sabe nem por que você tá pedindo impeachment de uma presidente que realmente não merecia, sabe? Assim. É justamente a galera que veste a camisa da empresa. É, exato. Nem se pergunta o que tá fazendo, só faz. Eu trabalhava com um cara, eu não sei nem se ele ouve. Se ele ouvir, abraço, Ricardo. Ele é o cara que eu conheci, trabalhei com ele durante uns 10 anos da minha vida, mais ou menos. Ele era o cara que sempre vestiu a camisa da empresa. Uhum. Sempre. Sempre foi o cara mais apaixonado pelo que fazia. Fazia 10 vezes mais a função do que a função dele pedia. Quando ele foi sair da empresa atual que ele tava, que eu também trabalhava, ele foi pedir as contas. Eles nem deram uma contraproposta, que ele arranjou um outro emprego, um pouco melhor. Nem foi muito melhor. Eles não fizeram nem contraproposta. Eles falaram, beleza. Não, não, falou. Mas tô indo. Tchau. Ah, a porta é ali, se você esquecer onde fica, é ali. Eu nunca vou me esquecer disso, porque ele era o cara meio que necessário, praticamente. Porque ele fazia funções que não... Ele não fazia existiam, função de 3, ele criou. 4, ele criava a função, exato. Ele fazia a função de 3, 4 pessoas. Ele era o cara que ele vivia estressado, vivia reclamando de que tava cansado, porém, ele fazia isso com ele mesmo. Uhum. E eu sempre falava pra ele, você tá errado. Você tá fazendo a mais, cara. Você não precisa fazer isso. Seu salário não dá. Não paga isso. E ele fazia, sabe? E quando foi na hora de ir embora, ele é um número. Você é simplesmente um número na empresa que você trabalha. Então seja preguiçoso, faça o mínimo e é isso aí. E assista Office Space. Como enlouquecer seu chefe. Tem no Netflix. Eu nunca assisti, sabia? É bonito, cara. É uma versão exagerada disso, claro, mas... Mas... É divertido. Não é exagerado. Tipo, eu nem assisti pra saber que não precisa ser exagerado. Você pode pegar aquilo ali e fazer na sua vida. Não, é muito exagerado. É. O próprio The Office é legal, porque o The Office mostra gente que trabalha muito... E as pessoas... Que é o Dwight. Uhum. Mas ele próprio, do próprio Dwight, ele evita trabalhar pra caralho. É, sim. Ele sempre tem... Primeira chance de procrastinação que o chefe apresenta... Ah, isso é, sempre que você puder, almoça com o seu chefe, porque o almoço vai durar 2 horas. 2 horas. A não ser que você bata ponto, que daí é foda, né? É. Porque normalmente, a partir de um certo nível de hierarquia... Eles não batem mais ponto. E tipo você, eu, como peão... Você é editor, né? Tá. O pessoal bate ponto? Assistente, sim. Só uma pessoa bate ponto? Estagiário bate ponto. Nossa. Olha, estágio é triste, né? Tadinhos. Cara, melhorou muito desde a nossa época de estágio, viu? É? Opa! Você tem 13º, tem um monte de regalia que você não tinha. E estágio na minha época, pelo menos, era tipo, velho... Não era 6 horas. Era 8, 10. Nossa. Mas também assim, tipo, estágio tem que fazer, sei lá, 200 horas, exemplo. É bom, também, quando é um maior, que você já vai se livrando mais rápido. Ah, menos da obrigatoriedade. Da é, não, estágio de faculdade, essas coisas. Na minha época nem tinha obrigatoriedade. Ah, quase todas têm, praticamente. Agora sim. Ah, tá. Agora tem até aquelas merda, aquelas horas extracurricular que você tem que preencher. É, vai no cinema, assiste Velozes Furiosos 8 e vale como hora de cultura, sei lá como é que é o nome disso aí. Meu, tipo, então não força o cara a assistir o Bergman, sei lá. Tipo, mas sabe por quê? A galera... Ingmar Bergman? Como é que é o nome? Eu esqueci o nome do cineasta. Ingmar Bergman. Bergman. Mas sabe por que a galera usa mais cinema do que o resto, né? Porque cinema te dá 2 horas nessas merdas. Uhum. Um livro te dá 2 horas. E você tem que fazer uma resenha. Ah, tem que fazer resenha? Opa! Ah, vai no cinema. É, lógico. Vai assistir aí o Guardiões da Galáxia 2. Ingresso de show, ingresso de filme, tudo vai. É tudo isso aí. É, o cara foi no Lollapalooza e vale. Ah, porque é preguiça. Se valesse o número de horas, valia a pena sair no Lollapalooza. Porra! Aguenta aquele bando de... 12 horas, né? Banda que me dá preguiça. Aquelas bandinhas... São todas assim, eu não sei qual banda que eu tô fazendo, mas são todas iguais. Aí esse ano botaram lá o Rancid e o Metallica e o pessoal ficou, é muito pesado, pô, nem são tão pesados. Bota lá, sei lá, então, sei lá, Corsos. Nossa, eu lembro de um cara reclamando porque tinha Metallica, ia ter muito hétero e ia ter muita briga. Ia ter muito hétero, tudo bem, tipo, eu não, concordo. Mas o motivo porque não é o foco. Muita briga é porque tem muito hétero. Ah, mas os fãs do Metallica... Tudo bem que são fãs do Metallica. É isso que eu falo, fã do Metallica é o cara que trabalha em... que estudou engenharia, praticamente. Sabe? É, tipo, o fã do Metallica é o metal mais diluído possível. Tipo assim, o metal pasteurizado é o Metallica. Eu amo o Metallica, é uma das minhas bandas favoritas. Só que assim, o público, meu... Tipo, minha mãe deve gostar do Metallica, sabe? Assim, não, puta, eu tenho certeza que minha mãe gosta de Metallica. E, tipo, é igual fã de AC/DC e tal, assim. Agora, se você colocasse realmente lá, Dimmu Borgir, aí ia ter o pessoal do black metal, ia ser pesado. Ghost. Ghost é banda de impressionários impressionáveis. Ghost é aquela banda que é pra quem tem 13 anos e acha que é mal. É o Ghost. Agora a gente vê aquela lição agora de educação musical de Thiago. Sim, vamos lá. O que mais você quer saber? Banda pesada de verdade, porra, banda pesada é Brujeria. Caralho, é. Slayer. O próprio Pantera é pesado. É. Nossa, Pantera é bom, hein? Pena Pantera que, é né? Watch Power, mano. Então, vamos endereçar isso, porque hoje eu vi uma camiseta do Pantera pra vender, camiseta bonita e tal, só que tinha a porra da merda da bandeira dos confederados atrás. Sempre foi parte da temática. Eles são sulistas, né? Eles são... Existe... Eu já li a respeito sobre o significado da bandeira dos confederados para alguns sulistas. Porque nem para todo mundo é um sinônimo de racismo, tudo. É de orgulho e tal. É meio que nem o sul é meu país aqui. Uhum. Eles têm muito orgulho do passado e tal, assim. Numa guerra que eles perderam. Só que a merda é significado, sim, de uma coisa de racismo, segregação e que seja. Então não tem significado bom para isso. Por mais que você queira dar um lado bonito para isso, não existe. É. É igual o sul é meu país. Engraçado que é sempre o Sul, né? Mas assim, daí o Phil Anselmo, um dos caras mais bereces do rock do seu tempo, me chega numa porra de um show hoje em dia, depois que o Dimmu Borgir, Dimebag morreu, tal, não sei o quê, já a Pantera já nos anais do rock como uma das maiores bandas, tá? O cara me chega e lança White Power lá, né? É. Seu racista do caralho. Nossa, que raiva que eu fiquei com do Phil Anselmo. Eu ainda gosto do som. Não, é pior do que eu odeio ainda. Eu tenho mais ódio... Não, mentira, isso é pior. Mas eu fiquei puto porque eu amo Pantera. Eu gosto de usar uma camiseta do Pantera porque é uma banda que eu sempre gostei. Mas agora eu tenho vergonha de usar. Porque você tá levantando uma bandeira que eu sou totalmente contra. Agora usa Girls, Girls, Girls. Isso aí sim, aí, ó. Red Lips, Fingertips. Nossa, Motley Crue é legal, hein? Também são outros bem também. Nossa, se você for pegar o rock antigamente, olha. Por isso que eu prefiro as bandas de hoje em dia. Oh, como os caras do Radiohead são feios, hein, meu? Sempre foram. Não. Feios, eles foram. Eles estão nojentos. Eles estão me dando preguiça de olhar pra eles. Ficar um pouco no tema. Eles estão muito feios. Muito feio, sério, você viu foto recente? Não, mas é que assim, eles são ingleses, né? A tendência é estragar mais. É verdade. Não, como é o nome do vocalista? Esqueci. Puta merda. O ruim de fazer isso é que assim, eu sei o nome dessas merda tudo. Aí de repente me dá um branco. Isso chama fazer ao vivo. É, e com muito tema, muita coisa a ser desenvolvida. Tom York. O famoso olho cansado. O olho dele tem preguiça. É lazy eye em inglês. É lazy eye. Olha aí. Imagina ele e o Forrest Whitaker conversando. Mano. Ele só tira uma cesta. Mano, anime, salva a gente disso aqui. Bota pro próximo segmento aí. Você vai botar efeito? Você quer que eu boto? Fala um número. 21. Oi. É no corredor. Toma, seu café. Toma. Eu vou tomar um banho também. Barulho. Sabe o que eu odeio? O quê? O fato de eu ser cabeçudo. Ó, são dois em um, é combo. Eu odeio o fato de eu ser cabeçudo e odeio o fato de que a moda, o mercado da moda atual, não seguiu os gostos que eu tinha a partir de 95 a 2003. Porque eu gosto de um tipo específico de boné, que é boné de tela, o trucker hat. Sim. Sempre foram difíceis achar pra mim. Nossa época de adolescente, sim. De adolescente, sim. Depois, quando eu tava com meus 20 e poucos anos, se tornou uma modinha. Então, era mais fácil de achar. Tanto que eu tenho uns dois. E... três. E... você tem um, inclusive, do Deeper, do... tenho. É, do Gravity Falls. Só que, assim, hoje em dia, a moda é boné de aba reta. Sim. Só que eu não gosto de boné de aba reta. Eu acho zoado também. É feio. E eu sou velho. Imagina eu de boné de aba reta. Vou parecer aquele patético. Tiozão que... é, patético, exato. Era MC Brinquedo daqui 20 anos. Sim. E aí eu vou achar, eu vou procurar, vou lá, na loja, loja de skate, os jovens, e aí, irmão, vai comprar aqui um shape, pá, brá, pá, pá, pá, pá, Charlie Brown, isso é Charlie Brown na loja, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. E aí eu chego lá, o cara, irmão, tá procurando o quê? Aqui, que cê, nós aqui é tudo jovem, você é velho, velho, quer comprar pro seu filho, velhão, é isso aí, porque é seu tratado assim. E aí eu falo, não, eu quero um boné aí de tela, irmão. Eu me igualo, né? Eu sou todo malaco, né? Cara, eu quero ir da próxima vez com você. Só vou ver você falando assim na loja. Aí o cara falou... aí, esse lance meio aí... você é de velho, não tem mais aqui não. Agora é a barreta da princesinha do rolezinho aí. Também deve ser velho. Princesinha do rolezinho, acho que faz uns 5 anos já, né? Rolezinho já foi. Aí o cara, ela existe. Aí o cara fala pra mim... eu vou falar as gírias de hoje em dia. Pisa menos, vem de zap, irmão. Ah, vem de zap. Aí eu tô de olho só nas tendências dos memes. Parabéns. Eu não entendi muito bem. Você usa muito bem seu tempo de redes sociais. É porque aparece, porra. Você segue umas páginas aí, tipo Brasil que deu certo, que essas coisas, você vê essas coisas. Thiago também não sabe filtrar timeline. A tecnologia é avançada demais pra ele. Não, é que assim, eu sigo umas páginas... não, mas existem os retweets irônicos dessas coisas, né? São os que eu vejo. Eu até dou retweet algumas coisas dessas que são engraçadas porque elas são ridículas. É tipo acompanhar o Twitter do Neymar. É engraçado. Nossa. Porque é tosco, não é, tipo assim... Jaden Smith, da hora. Eu parei, porque tipo assim, eu comecei a ficar cansado porque meio que tá virando o contrário, o pessoal tá admirando ele agora. Ah, é? É, eu não sei se ele melhorou também, na verdade, assim. É que antes ele era pseudo-filósofo com 17 anos, né? Ele faz parte da trupe da Terra Plana? Cara, é a cara dele. É a cara dele, é a cara dele. Mas assim, eu acho que não. Puta, você tem que ser muito imbecil. Que pena. Não, eu não duvido, não duvido. Porque se as árvores têm olhos, lembra que tem os negócios assim? O que elas enxergam? Aí como é que ele falou uma vez? Ninguém deve estudar a escola verdadeira da vida. É, filhão, seu pai só é um dos maiores atores de Hollywood, multimilionário, né? Pra você não precisa estudar mesmo, mas o coitado aí que quer arranjar um porra do emprego precisa no mínimo do colegial. É. Pra ser lixeiro, não desmerecendo lixeiros, mas é porque realmente não exige um estudo, você precisa do segundo grau. Sim. E aí o cara fala que os outros não precisam estudar. Um moleque de merda vai e absorve isso. Eu odeio o Jaden Smith, pronto. É. Mas assim, nada contra também, nem sei como é que ele tá fazendo. Eu sei que ele faz aquele Get Down, será que é bom aquilo lá? Nunca vi. Mas não é o Get Down se dos Backstreet Boys. Se tem o Jaden Smith, já tá ruim. Não, mas é isso que eu tô falando, meio que ele mudou. É que assim, ele tinha o Twitter dele, era famoso, há 3, 4 anos atrás, ele tinha 17 anos. Ele podia fazer qualquer coisa, ele resolveu imitar o pai, ele é péssimo nisso. O Will Smith, apesar de ele ser um cara meio complicado, no sentido que ele é meio diva por trás das câmeras, ele tem um carisma natural dele. Sim, que o filho dele não tem. Que o filho dele não tem. Mas isso, assim, as pessoas nascem com isso. É. E, puta, o Will Smith é um cara que, ele, além de bom ator, ele é carismático. Então, tipo assim, você nasceu, assim. Você é bom ator, ele trabalhou pra isso, ok. E ele fazia rap legal, hein? É verdade. Now this is a story all about how... Here comes the man in black. Man in black. They won't let you remember. Não lembro. Okay. Getting digger with it. Na na na na na na na na na. The Wild Wild West. We're going into the Wild Wild West. Ele é tão ruim que ele dá a volta. Como é que é? We're gonna strange do the Wild Wild West. Ó, a música era legal, mas o filme era ruim. Eu lembro quando esse filme... foi lançado e tal, ele foi indicado no MTV Movie Awards. Lembra do MTV Movie Awards? Lembro, que ganhava um baldinho de pipoca. Baldinho de pipoca de ouro. Sim. E como era padrão naquilo, tinha umas músicas dos filmes que estavam indicados e tal. Sim, sim. E o Smith chegou num cavalo, vestido igual o personagem dele. Nossa. Cantou. E Stevie Wonder tava no palco, porque é ele que canta esse trechinho que você cantou. Não é não. É. Não, ele cantou nesse aí. Quem ele cantava era um rapper. Era o... não era o Cisco. Era um rapper de cabelinho pintado. Oh, ele tava lá. Não, mas nesse caso, pô, não, Stevie Wonder não sei o que lá, não sei o que. Acabou o rolê. Esses eventos, sim, tudo cronometrado, então tudo rapidão. A galera vazou do palco, o pessoal ficou aplaudindo. E o Stevie Wonder lá? Largaram o Stevie Wonder do piano, puta, velho. Que cara é cego, porra! Aí ficou uns 3 minutos de aplauso constrangido, porque ninguém queria parar de aplaudir que o cara tava lá ainda. Ninguém? E foi lá tirar o cara? Depois de uns 3 minutos apareceu um contra-regra, veio, colou o nome dele. Ô, Estivão, chega aí, vamos lá. E tirou ele do palco, mano. Foi muito engraçado. Eu nunca vou me esquecer que eu vi uma foto que era o pessoal no show do Stevie Wonder. Você vai no show do Stevie Wonder. Excelente artista, o cara foda. Eu iria no show do Stevie Wonder. Também. E uma pessoa com uma faixa escrita, Stevie Wonder, I love you. Da hora. Alguém vai contar pra ele que a faixa tava lá. É, se você tiver assessor de faixas, né? Eu lembro que no Wayne's World, acho que é, que o Ray Charles, que também era cego, era o motorista de ônibus. Sim. Você odeia o quê? Calor. Sim. Eu odeio calor. Calor de merda. Calor é uma bosta. Filha da puta. Pior coisa de lidar na vida é calor. Ferve nossos ovos. Frio é mais fácil de lidar. Frio você, se você tem não conseguir como lidar, se cobrir. Se você não conseguir lidar, simplesmente você dorme e morre. Entendeu? Calor você não consegue dormir. Eu vi uma foto esses dias que era do... eu tava tendo uma onda... não sei se ainda tá tendo. Uma onda de frio na Europa, né? E era uma foto de uma raposa que ela morreu congelada, em pé. Caralho. Ela tava andando. Foi tão... deve ter batido aqueles ventos. Assim, é menos 50. Aquela, é perto da Sibéria. Aquela corrente lugares. Nervosa. Que é, e assim. Deve ter travado ela, porque foi muito frio. E aí ela, era ela andando congelada num bloco. Caralho. Foda, né? Agora, mas assim, tipo, beleza, mas ela não sentiu dor pra morrer. Frio extremo, de novo. Falta e excesso é tudo uma bosta. Sim, sim, sim. Grandes problemas. É. Mas assim... mas calor é pior. Frio é mais fácil de lidar. Calor te incomoda seu organismo de uma maneira absurda. Uhum. Frio só te deixa mais lento. E você que é meio peludão, assim, deve ficar... nossa, com aquela sudorese. Nossa, cara, desgraça, porra. Ô, oh, descendência árabe aqui, né? Mouros. Não, porra, e tipo... dormir no frio... você pode colocar 10 cobertas que seja, mas existe um ponto que você se aquece. Fica um conforto, né? É, é gostoso. E é gostoso dormir no frio. Agora, calor, não tem o que fazer. E calor ainda traz mosquito. Já fica difícil você dormir. Começa por aí. Sim, tem dia que não dá. A gente... nem com ventilador na sua cara. A gente mora em São Paulo, nem é o pior calor do Brasil. É. Porém, existe uma característica do calor de São Paulo que é o seco. É o concreto. Seco. É. É o calor seco. Assim, tem gente que tem problema que sangra nariz. Que é horrível. Sempre fica colocando o soro no nariz. E se você for dormir sempre de ar-condicionado ligado, você vai morrer bem cedo. Sim, sim. Exatamente. Mesmo o ventilador não é bom. É. Mas você, tá resfriando o seu corpo... que tá acumulando calor pra dormir, porque a gente acumula calor. Nossa, olha, calor sério, calor não devia existir. Aí, Deus, se você estiver ouvindo, seu filho da puta, o negócio é o seguinte... é São Pedro. Não, é que Deus manda no São Pedro, quem é o patrão lá? A hierarquia do céu, quem é? Deus é o que vai almoçar São 3 horas. Tá com preguiça de fazer chover, de esfriar. Lá na empresa, lá, quem Deus vai almoçar onde, será? Deve ser no Outback, né? Tá, é Applebee's, aí eu sou ricão, aí tô, vai... comendo, Deus é foda. Aí chega, o São Pedro deve comer o quê? Deve comer em uns lugares mais, tipo, KFC, McDonald's e tal, uns negócios assim. E aí os peão do céu são quem? Os anjos. Aí esses aí vão no PF. PFão. E vai no... como é que é o nome daquele restaurante do povo, que era um real? Era... Bom Prato. Bom Prato. Gostoso, tem. É bom. É bom. A gente já realmente esgotou toda a pauta e tá querendo esticar, porque quanto tempo então tem? Onde aí nos encontram, Thiago Perzanetti? Olha, o senhor tá agora, né, todo empreendedor das redes sociais. Opa! No Twitter. Twitter. Twitter. Ou, no Twitter. É, você pode me encontrar como TPZanetti. Thiago Perzanetti. Não seja burro. Mas pode procurar meu nome que dá Toilet pra chegar. Toilet Paper Zanetti. É, o Baroni é arroba Baroni. Com E. Com E. No Instagram também, e no Facebook, e no MySpace, e no Orkut, é Baroni, e no Vine, e no Hello, e no Hotmail, e no Yahoo. Hotmail. Não tenho nada, metade do que eu falei eu não tenho. Twitter, Instagram e Facebook, a gente tá lá, tá? E curta, não, isso não é uma página. Isso. E entre no isso não é um site. Se você tiver com preguiça de fazer um reply, uma mention pra gente, você pode usar apenas a hashtag isso não é uma hashtag. Ajude a gente a subir a campanha Felipe Dilon no isso não é um podcast. Isso. Não precisa ser uma hashtag. Coloca só tudo assim, marca não, ele. Não, era Dilon no INUP. Dilon no INUP. Mas coloca lá, marca ele, Felipe Dilon, queremos ele aqui nos nossos estúdios. Vai ser um dia incrível. Sério, se essa porra acontecer, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um episódio com ele, velho. Mas o que a gente vai falar com ele? Não sei, a gente se decidiu. Nossa, vamos pedir pra ele cantar? Lógico. Com o violão? Meu, que delícia. Eu vou falar pra ele se eu posso fazer o backing vocal. Tá. É a musa do verão, calor no coração, 40 graus de sonho, de desejo e paixão.